boa tarde, bom momento, boa existência para vocês que ainda estão vivos. Aqui sou eu, meu nome é João, João Morto, e estou aqui para apresentar para vocês a nossa querida, a nossa amada Necrorádio. E para começar esse maravilhoso programa de estreia, eu convidei uma pessoa muito especial, recém-defuntado. Ele, aquele que começou a geração de Enzos. Enzo. Boa noite. Manhã, dia de existência de vocês que estão encarnados. Embaixo da terra sempre é noite, meu querido. É, aqui é sempre a noite. Aqui o submundo é trevoso, todo mundo trevoso. Todo mundo usa preto. Sim, exatamente. Não só isso, tipo, eu, como sempre, uso o meu rosa neon e preto. Porque tem que ter a combinação de preto com alguma cor. Porque senão não seria um pós-mundo. E você, Enzo, como você morreu? Ah, cara. No arquivo oficial tá como praga, tá como peste negra. Mas a verdade é que meus familiares não quiseram revelar que eu morri num acidente de carro com 49 travestis e um Fusca fechado. Eu já participei da famosa orgia de travestis palhaço. É, exato. É complicado dirigir assim, mas é legal. Eu não costumo quando todas elas são palhaços igual a gente. Principalmente quando elas são palhaços assassinos do espaço. E entrando no tema aí, João Morto, pode falar. O tema agora é filme trash. Na verdade, é o começo de uma série de filmes que a gente vai falar. Mas vamos apresentar o que é esse maravilhoso tema que eu amo. Que é o que dá pra gente acessar, né? Aqui no submundo, pouca coisa cai do caminhão, né? Pouca coisa passa do... da nossa necronet. Né, que é a nossa internet da morte. Internet de escada do Iggy, pra você ver, porque ela também morreu. Exatamente. Exatamente. A gente só consegue baixar coisas em 240p. Não, é. Ou aqueles DVD que cai no meio do ritual pra invocar o diabo, aí quando ele volta, vem o DVD junto. Aí é legal. Ah, entendo. É, sim, aqueles, por exemplo, música da Xuxa aqui não para de tocar. É o inferno. É, ao contrário, e eles passam e ele faz remix, tá ligado? Sim, e aí surge músicas como, sei lá, a banda Death ou Cannibal Corpse. Começar esse maravilhoso tema, o que é o trash? Ou como eu gosto de ver os franceses falando, como é que é? É le film B. Le film B. Le film B. Ou filme B. Bom, basicamente o filme B, ou um filme trash, é um filme que a gente pode considerar tipo um filme de baixo orçamento, né? Mas o conceito dele, ele é baixo orçamento, porém liberdade criativa. Eu acho que o filme trash tem mais uma divisão. Ele pode ser ou filme trash com o objetivo de ser trash, ou filme trash que o cara fracassou em fazer um filme bom e virou trash. Normalmente o filme trash, ele não quer dizer que ele é um filme ruim. Mas normalmente ele é um filme ruim. Como podemos dizer, ou ele é tão ruim que dá a volta e fica bom, ou ele é tão ruim que fica ruim mesmo, mas como você sabe que é ruim, você vai lá tranquilo e assiste. Exatamente. É como mais ou menos você estar com 40 travestis palhaços no seu carro, que é um Ford. É, exatamente. É ruim, mas é bom. É isso. É isso que a gente se maravilha com trash. E o trash, ele é muito subdividido, né? A gente tem várias categorias de filme trash. Temos os filmes dos slashers, que são tipo Jason, Halloween com Michael Myers, e não sei. Qual mais você pode falar aí de filmes? Tem os exploitation, tipo os filmes de luta, filme de asiático, filme de ninja, né? Tem os exploitation que exploram um tema específico. Sim, tem os filmes de área. Gore, body horror... Tem vários tipos, assim, não só vindo do terror, mas também tem os filmes de ação, trash. Eu colocaria até Braddock como exemplo, mas eu não sei como falar isso. E são... Vamos falar agora dos filmes que a gente acha mais clássicos do trash, e vamos falar dos atores que eu acho mais clássicos do trash. Eu quero, antes de falar dos atores, eu quero falar das pessoas que se tornaram famosas por filme trash. Como, por exemplo, o João Morto já deve estar pensando em um, que é o Peter Jackson, não é mesmo? Peter Jackson, que fez a grande obra-prima, que é o Trash, Náusea Total, que, assim, não ganhou Oscars porque não participou. Quero deixar claro, porque ele ia ganhar, se o Senhor dos Anéis ganhou 11, ele ia ganhar 23. Boicotaram, boicotada, trash. Puta sacanagem. Eu sinto que foi um ataque da União Soviética contra a Nova Zelândia. É, realmente. A União Soviética, ela tava ali, aquela lista assim, mísseis, bombardeio nuclear, boicotar trash no Oscar. Puta, é isso mesmo. Manda os agentes da KGB. Bem, e não só ele, mas, por exemplo, atores que apareceram até naquele menino lá, o João Iqueiro, que é o Marco da Cascos, que fez muitos filmes de ação trash. Uhum. Como, por exemplo, Dança com Lobos, e entre outros filmes muito esquisitos. Porque a gente nunca entende a nacionalidade dele. Porque ele faz ator personagem japonês, índio, menos a nacionalidade dele, que é havaiano. Bem, vamos agora falar dos clássicos, das maravilhas. Qual que é o maior filme que você acha mais clássico pra gente definir o trash? Filme trash, assim, filme trash classiqueira pra mim, que é um resumo, assim, do que é os filmes trash, é Uma Noite Alucinante 2, né? O 1 é também um filme trash, mas ele é mais underground do que trash. O 2 é trecheira total, os caras sem vergonha mesmo e é brabo demais. Eu acho que o 1 não é trash, eu acho que o 1 é cinema arte. É quase aquele, como é que é o nome? É cinema novo. Eu acho ele é mais underground, assim. O Evil Dead, né, que é conhecido ali nas terras americanas nortenhas. O Evil Dead... Eu acho que tem um termo melhor pra norte-americano, que é, como é que é, Malditos Yankees. Os Yankees chamam de Evil Dead, mas o Noite Alucinante 2, ele foi feito, ele é o nascimento, ele é o au concours do filme trash feito pra ser trash, tá ligado? Ele tem tudo que a gente precisa num trash, que é o quê? Final Girl, que é o Ash, o herói da história, que também é o Ash, coisa bizonha que acontece com o herói da história, que é ele ter uma mão de motosserra. Gore, sangue. Muito gore, muito sangue. Muita maquiagem que realça as suas sobrancelhas, sabe? Aqui, ó. A região das sobrancelhas aqui. Uhum. E as suas bochechas. Olhinhos brancos. E referências ao mundo de macumbarias reais. Que tem aqui o Necronômico. Sim, sim. E também tem um ator, né, de filme trash, que é o Bruce Campbell. Grande Bruce Campbell, que dali só fez trash e vive à base disso até hoje, né? Todo mundo sabe que ele vive à base de bonete. Não, inclusive, ele fez um filme, olha aí, depois vocês procurem, que é o Sky High Academia de Heróis. Ele é o instrutor dos caras. Se você for ver lá, eu tomei um susto porque eu tava assistindo aqui o Sky High, porque o Disney Channel é o único canal de cabo que passa aqui no submundo. E aí tá passando Sky High. Eu falei, caraca, eu busquei, bro, como o instrutor dos heróis lá. Eu fiquei, caraca, irmão, o cara explodiu a cabeça, vejam lá. Sim, e vamos ver, além desse tipo de filme, que é o filme de zumbi, demônio dos infernos, temos também, eu acho que é o clássico, é filme de alienígena. E eu vou trazer o Killer Klaus from Another Space. Aê, esse aí acho que é o meu favorito dos filmes trash, que ele é, como o nome diz, né, Killer Klaus from Another Space, ou Palhaços Assassinos do Espaço Sideral, acho que é assim que ficou no Brasil. Que eu preferia trazer o pé direito, que é Assassinos Palhaços do Outro Espaço. Outro Espaço. Assassinos Palhaços Outro Espaço. Que é um filme de uns alienígenas que todo o formato deles é de palhaço. E a nave deles é um circo, um girador, assim, louco. O ponto fraco deles, né? Todo filme de alienígenas, os alienígenas tem que ter um ponto fraco. O ponto fraco deles é um tiro no nariz. E no final, o líder deles é o palhaço Godzilla lá. Um palhaço que foi fazendo o som do Godzilla é gigante. É muito louco. Sim, é outro tema que a gente não falou sobre gênero de filme trash, que são os filmes de monstro gigante. Monstro gigante? Ou como o japonês fama, como é que é o nome? Kaijuru. Kaijuru. Nesse entra o nosso querido amigo Godzilla. Entra um filme japonês que eu adoro de paixão, que é o Death Kappa, que é a história de um kappa, aquele bicho d'água japonês que fica gigante. Você pode dizer um filme de monstro gigante japonês que pouca gente conhece, é o Gamera, eu não vou cantar a música toda, mas fica assim no Gamera, que é um filme da Tartaruga Dragão que gira aqui um disco foda. E ela tem assim, muito foda. Ok, mas saindo desse eixo Yankee, que a gente falou aqui, temos muitos clássicos fora do nossos queridos amigos, como é que eles falam? Os estadunidenses. Porque é um povo tão sem criatividade que eles não conseguem nem inventar o nome de um país. Realmente eles vacilaram. A gente se chama Brasil. Tem países que se chama Tangamandapio. E ele se chama só Estados Unidos. Da América. No norte. E aí se chama Canadá. Canadá? O que, que é Canadá? Não sei, mas é legal. Não é Estados Unidos da América. Olha a sonoridade. Canadá. Bem, voltando agora ao nosso tema, que é nosso querido eixo fora dos Estados Unidos. Eu vou falar do país que eu mais gosto, que é o Brazilian, que é o Brasil, que é, como eu diria aqueles clássicos da música, é Pindorama, sabe? Exatamente. Manhãs da TV Cultura aí, ó, quem sobreviveu pra ver... Um homem que vive da sua fama por causa de um personagem que é o nosso querido amigo Joey Coffin, ou, aqui no Brasil, Zé do Caixão. Zé do Caixão. Esse cara fez filme desde que o cinema era em preto e branco, foi um dos caras a gravar as primeiras cenas em colorido, num filme preto e branco, o que é o quê? Eu chamo isso de cinema arte. Não, é total, total, além de ser trash, é cinema conceitual, dedinho pra cima, tá ligado? Sim, e não vou falar muito dele agora, porque senão eu vou gastar a minha vida inteira falando dele. Senão a gente vai gastar o episódio inteiro do Zé do Caixão que a gente poderia fazer, porque, né, a gente, no dia do Zé do Caixão aqui no Submundo, a gente tem que fazer, né? Sim, a gente deixa nossas unhas crescer o ano inteiro. Eu tentei uma vez, mano, quebrou tudo, é difícil pra caralho. A minha unha agora, no momento, eu coço o meu cu com o meu braço no meu ombro. Ah, então você tá preparado, você só... Nesse dia, quando chegar, vai ser louco, porque assim, é difícil contar os dias aqui no submundo, porque o sol nasce pra fora da Terra, né? É uma coisa bem complexa isso. É, não façam perguntas, a gente não entende. Assim, esse governo necronilista é bem complicado. Foda. Mas então, além do Brasil, temos outros clássicos do redor do mundo. O que os mais gostam são os da Itália. Por exemplo, o nosso querido amigo Mario Bava, que fez o nosso clássico, o nosso incrível, o nosso ilustre Demone, ou como foi traduzido pelos malditos Yanks, Demons. Demons. Onde você vai ver o quê? Você vai ver negão de bigodão enfrentando demônios zumbis do inferno num cinema com metalinguagem. O que é a coisa mais complicada que a gente vê hoje em dia no cinema é uma metalinguagem de meio feito. É, exatamente. Tá faltando aí metalinguagem. O que falta é o cinema dentro do cinema. É, não, é exatamente. Pra quem não assistiu Demônio, primeiro o que você tá fazendo aqui. Segundo é o filme que se passa no cinema. E a galera vai se tornando criaturas demoníacas dentro do cinema. E o filme que tá passando, que os personagens estão assistindo no cinema, reflete o que tá acontecendo. É uma loucura louca. Sim, e vamos falar alguns checklists que tem nesse filme. Temos fatos históricos estranhos? Temos a história do Nostradamus. É, porque não faz sentido. A tumba do Nostradamus tá enterrada no meio da floresta e não no cemitério onde ele tava realmente. Temos heróis esquisitos usando equipamentos esquisitos? Sim, temos um herói que usa uma moto e uma espada samurai ninja. Katana. E temos Final Girl. Temos Final Girl, que é a mulher que ele fica. Mas não é Final, porque no final ela vira demônio. E morre também com um balaço do garoto redneck. Porque o que importa aqui não é o spoiler. O que importa é o meio. O final, a gente já sabe. É filme trash. É, o que importa é a experiência, né? É a jornada. Jornada. O caminho. Exato. É quantas vezes que a menina vai rasgar o corpo e mostrar o peitinho. É, exatamente. Também, né, outra coisa que a gente esqueceu de falar de que tem filme trash é nudez. Eu acho a nudez importante. Eu acho que não é um fator que classifica como trash, mas dá um tchan. Mas se faltar, você fica... Você sente falta. É uma coisa que sente falta. Faltou um pouquinho. É tipo comer aquela comida italiana e não ter um pouquinho de macarrão ali e tal. É uma coisa que você fica confuso. Como assim não tem massa na minha comida italiana? Sim, exatamente. Tem algum outro filme de algum outro país exótico que você conhece, Enzo? Eu ia falar da Inglaterra. A Inglaterra tem um filme muito legal, que é o Life Force, que é um filme sobre vampiros do espaço sideral. Que é tipo o Killer Clown, só que menos trash, mais sci-fi. Sim. Eu vou falar do país que eu acho extremamente estranho e com leis de pornografia realmente contestáveis, que é o querido Japão. Que tem um filme que eu acho fantástico, de um diretor, que eu também posso gastar um episódio inteiro falando dele, que é o Takashi Miike. E o filme que eu vou falar é o Gozu, onde que é um filme sobre brothers, muito brothers, que um dos brothers morre. E aí depois o cara fica caçando o cadáver porque o cadáver some. E nessa meio termo, o cadáver vira o quê? Mulher. E depois nasce do cara. E é isso. Por que não, né? Desculpe a interrupção, é que o comercial ele entrou, ele veio, ele quis falar alguma coisa e não pediu permissão pra entrar. Cadáver, é um cadáver maldito. Isso é uma coisa muito comum aqui, é, assim, as pessoas não têm muita noção de direção e de vez em quando elas querem ir pro inferno e aparecem aqui. Outro filme que a gente pode dizer é que muitos filmes trash, não sei porquê, eles foram feitos na Argentina. Por incrível que pareça, não sei se a locação era mais barata e tal. O preço da locação sempre é muito importante pra classificar um filme trash. Principalmente se for no meio do mato, que ninguém cobra nada, né? Porque é só... Mais do que meio do mato, se for feito na casa de algum parente. Como o Peter Jackson fez. Como o Peter Jackson fez, exatamente. Onde que ele explode a casa da avó dele? Onde ele cozinha o látex na casa da avó dele? Onde que ele aparece no filme, sendo um zumbi Alien Demente? Então, isso de filmes serem gravados na Argentina, tem um diretor, falando de diretores, que sempre gravavam fora e traziam os filmes, é um chamado o Roger Corman. Que é dos Estados Unidos também. Ele fez vários filmes trash. Ele teve um ano que ele fez mais de 20 filmes, tá ligado? Tipo, o cara ia de locação pra locação. Tipo o Peter Jackson, só que mais louco. Eu acho que é como se fosse a Bollywood, só que de filmes bons. Isso, exatamente. Bollywood é complicado até pra gente aqui do inferno. É, Bollywood... só foi um filme de sucesso da Bollywood, que é Quem Quer Ser Milionário, e acabou, tá ligado? Foi, tipo, é da Bollywood? Eu pensei que era dos Malditos Yanks. Eu acho que se não foi, porque as criaturas demoníacas aqui estão sugando minha memória. Mas eu tenho quase certeza que é de Bollywood, porque não tem uma porra de um ator americano. E se fosse americano, eles iam colocar alguém americano lá. Sim. Agora, pra finalizar esse maravilhoso, digno, e que se não primário, episódio do nosso querido NecroRádio, eu gostaria que você desse umas recomendações. Mais do que a gente já fez aqui. Um filme que eu posso recomendar, eu já recomendei o Life Force, que é um filme que eu gosto. Mas um filme que eu gostaria de recomendar pra vocês é o The Stuff, ou A Coisa, ou A Gosma, não sei como é. Mas o The Stuff é um filme sobre... Eu chamaria de O Ranho. O Ranho. Ele é um filme sobre uma gosma que é achada dentro da terra, né? Uma gosma branca, assim como se fosse um iogurte. E a primeira coisa que as pessoas fazem é vender como se fosse iogurte. As pessoas comem e descobrem que não é uma gosma legal. E é isso aí, é um filme bem trash, assim, não tem vergonha também, tem uns efeitos irados de puppet, e pode assistir com vontade, pode assistir sem medo, tomando seu danoninho, que vai dar tudo certo. Eu vou recomendar um filme que eu assisti recentemente, que é o Warlock, porque um dos gêneros de terror, o trash, ele supera o terror. O trash, ele é ação, o trash, ele é comédia, o trash, ele é romance. O trash só não é de Bollywood, porque aqui nesse programa eu não aceito indiano. Mentira, eu aceito indiano, só aceito o cinema. Me perdoa. Abraço aos indianos aí que estão vindo. Eu, assim, todos os indianos que morreram e vão parar por aqui, assim, passar no nosso estúdio, desculpa, mas o cinema não me atrai. Assim, eu tentei, eu assisti aquele filme seu da hora, de porrada, só que tem 3 horas e musical, é tipo uma Disney pior. É tipo uma Disney ferrada, né? Os clipes musicais da Índia são bons. Podem. Não fiquem tristes, porque clipe musical da Índia passa em loop aqui, tá ligado? Aquele tu-tu-tu-tu-tu-tu fica passando direto. É assim. O mundo pós-vida, ele é muito diferente do que as pessoas pensam, você não acha? Alguns acham que vão ter 114 virgens, outros acham que vão se unir a Deus, outros acham que vão queimar no inferno. Mas não, é basicamente uma sala de repetição gigante e casas esquisitas. É, basicamente é o que você faz, é o que você faz na tua vida, só que pra sempre. Isso. Relaxa. E com muito menos conteúdo de cultura. Exatamente, a internet é lenta pra caralho, envia ajuda, por favor. Sim, porque a internet, ela morreu só o IG, entendeu? A internet discada e por rádio, pelo menos a de rádio tem um pouquinho, mas... Isso que a gente tá fazendo aqui é de rádio, entendeu? Por isso que a gente tem esse rádio dessa parede. Que é pra conseguir gravar todo o episódio e transmitir para todos os nossos queridos amigos, vivos ou não, dessa querida mãe terra. Ou não, não precisa ser necessariamente terra. Se tiver algum alienígena escutando, também tá aí, a gente também aceita. Não tendo Bollywood, tá ok. Bem, eu esqueci de falar meu filme, correto? É, estamos aqui destruindo Hollywood, mas pode falar seu filme. Desculpa, eu me distraí, é que Bollywood realmente mexe comigo. O filme que eu ia recomendar é um filme das nossas terras tupiniquins, da nossa digníssima Pindorama, que é o nosso querido filme Mata Negra, onde você vai ver tudo que tem do povo brasileiro oculto. Que é o quê? Livro do São Cipriano, interior, mato, ovo de galinha, galinha zumbi. Mato. E puteiro no mato. Aí. É basicamente isso. Então, beleza. Um grande diretor que faz tudo que é, né, com o nome Dark e Trevoso, chamado Rodrigo Aragão, que faz o Mata Negra, que faz o Mar Negro, que faz o nosso querido amigo Mangue Negro e A Noite do Chupacabra. Então é isso, pessoal. Nesse nosso maravilhoso episódio, na nossa querida Necrorádio, onde a cada 15 dias, ou não, estaremos postando alguma coisa, falando alguma curiosidade, não só sobre filme trash, mas com qualquer coisa que a gente goste. Uhum, Bem, eu quero agradecer ao meu recém-cadavérico amigo, Enzo. Tá, nada. Primeiro da ordem dos Enzos. Não, foi um desprazer estar aqui, mas foi bem legal. Não fique chateado. Agora eu vou voltar a pintar miniaturas eternas aqui. Sim, continue. É assim, espero que no seu pensamento não tem um inferno, porque o inferno só existe pra quem acredita nele. É, se você acreditar, você vai pra ele. Essa, por isso que sempre que precisar matar um padre, comece antes que ele comece a te falar que você vai pro inferno. Exatamente. É, dica preciosa do outro mundo. Não é azar matar padre, é azar acreditar que isso dá azar. Bem, muito obrigado a todos e tenha um maravilhoso pós-vida.